quando ela treme, terremoto, bem remoto, bololô, igual uma moto, todo mundo tira foto. Dá um beijo na boca com gosto de coca, sou louca, só falo carioca. Quando o bumbum bate, rebola, sacode a pipoca, não gosto de minhoca. Baby, não paro, adrenalina que hoje tá caro. Ai, se quero é fácil, doce da bira é claro que pago. Joga o bumbum, minha amiga, lá pra cima. Sai da frente, velocidade, com minha gente, tô na minha cidade. Sai da frente, velocidade, com minha gente, tô na minha cidade. Sai da frente, velocidade, com minha gente, tô na minha cidade. Sai da frente, velocidade, com minha gente, tô na minha cidade. Adrenalina que hoje tá caro. Ai, se eu quero é fácil. Doce da vida, é claro que eu pago. Joga o bumbum, minha amiga, lá pra cima. Sai da frente, velocidade. Com minha gente, tô na minha cidade. Sai da frente,